Chico Supervisora deseja um lindo dia. Um dia com flores pelos caminhos que você percorrer, com gente feliz ao seu redor, com chuvas de sorrisos e olhares que vêm da alma. Não importa se grandes notícias não virão hoje, mas que também não venham as más. Que seu dia seja de paz, que você esteja em paz. E que olhe os problemas de cima e as pessoas que você convive com o olho no olho. Que as palavras do dia sejam leveza, doçura, calmaria, tranquilidade. E que suas próximas horas sejam carregadas de pensamentos positivos e muita paz no coração. A equipe Superdifusora vem lhe desejar um ótimo dia. Preparamos uma programação especial para vocês. Fique com a gente. Se ligue na Superdifusora 960M. A rádio do coração. Da Martina 25 está começando aqui pela rádio Superdifusora, mais um programa Bom Dia Oeste. Seja bem-vindo nesta casa de caboclo. O que eu tenho hoje, terça-feira, 13 de julho de 2021. Estamos levando até você mais uma edição do programa muito especial aqui da Rádio Superdifusora do Andro Oeste, começando agora ao vivo mais uma programação, tá bom? Olha, estamos com 14 graus de temperatura hoje, meu amigo. É, começamos aqui a fazer tempo, fazia alguns dias aí que eu não me recordo nem esse horário da manhã, em torno de 5 horas, né? Pouco antes. 13, 14 graus de temperatura. Geralmente estava bem mais baixa, né? Vamos lá então. A partir de agora, nós vamos com você até 7 horas do programa O Bom Dia Oeste pela Superdifusora. Telefone 3433-0171 para você interagir com a gente, né? Vamos fazer companhia para você ficar todo recordando agora, aquela história toda, né? Se aproveitando, né? Daqui a pouco vamos para mais um dia de muita labuta, um dia de trabalho, que seja bom para mim, para você, que seja uma terça-feira abençoada, que tenhamos sempre sonhos, né, para ir sempre mais longe, e que nunca esquecemos, né, ou que a gente esqueça de agradecer, né. Isso é o Tei da Matina agora. Abrindo a sequência musical do programa Bom Dia Oeste.